chefe Chico vai cozinhar. As tiquititas vão me ajudar. Você é o Giló. Você é o cachofra. E as berinjelas e outras coisas. Mogu acorda, vamos assar. E as tiquititas vão aprovar. Você é o merengue, você é o chocolate. Quebrem os ovos, você os batem. Por uma banana, tita, tita, ti. Por uma maçã, Ico, Ico, Ico. Melhor é Chico. O chefe Chico já cozinhou. De seus manjares nada ficou. Não tem giló, não tem alcachofra, nem berinjela e outras coisas. Agora se a festa da cozinha, pra ver se dançam as chiquititas. Tic, tic, tic, por uma banana, tita, tita, tic, por uma maçã. Ico, Ico, Ico, o melhor é Chico. Tic, tic, tic, por uma banana, tita, tita, tic, por uma maçã. Ico, Ico, Ico. Yeah.